Ali na esquina, bem sob o sol, seguiu minha sombra. Tentei um contato, mas nada de me encontrar. Mas nada de me encontrar. Olhei no espelho, me examinei. Olhos de vidro cegaram os meus e nada de me encontrar. E nada de me encontrar. Foi quando eu te avistei num livro ou na palavra de alguém, num gesto de criança, pelo rio, nas asas da esperança. Quero paz, quero calor, levar sorrisos, dar vitória e muita flor, para você ser feliz. Dar vitória e muita flor, para você ser feliz. Quero ser a Beatriz, para você ser feliz. Quero ser a Beatriz.